Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Se eu estivesse na praia de Omaha, eu era aquele soldado no cantinho chorando agarrado na sua banheira. Aqui é Vince Bioto e eu acabei de mandar uma bomba atômica no banheiro. Que isso, rapaz? Você é um escritor de respeito, rapaz! Aqui era. É o Red e eu ia ser o alemão atirando no soldado aberto na banheira. Não me falando com a base da minha guerra, nada disso. Que é o Tucano e eu adoro Wagner. Cavalgada de Valkyrie, principalmente, né? Aqui é a Zagal, eu ia ser o sargento que ia pegar o Jovem Nerd pela cueca e falar: vira macho, porra! Muito bem. Estamos em mais um Nerdcast histórico. Histórico tá demorando pra ter outro histórico. O pessoal adora os Nerdcasts históricos. E tem muito assunto pra falar em termos de história, coisas que são de interesse geral da população nerd, mas nós não conseguimos aguentar. Segunda Guerra é um tema, né, cara, de tantas frentes de conhecimento. O que aconteceria se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra? Esse é o Nerdcast patrocinado pelo Uatu, né? Exatamente, o Vigia, né, está conosco porque vamos imaginar o que, assim, na verdade nós vamos arranhar a superfície, porque existe realmente muita coisa a se pensar, a se discutir e tal. Então a gente vai bater um papo aqui, sem compromisso, caneladas à vontade, sobre o que aconteceria com o mundo se o Terceiro Reich permanecesse, certo? Então vamos para os e-mails. Vamos. Canelada. Canelada. Muito bem! Vamos à nossa leitura de e-mails semanal. Muito obrigado. São muitos e-mails, Azaghal. Muitos. Isso, bastante. A gente só pode separar, infelizmente, alguns poucos, porque tem bons e-mails, né, cara? E às vezes eles ficam de fora. Então, insista, mande suas histórias malucas com o Nerdcast. Beleza. Temos que comemorar, Azaghal. Por quê? Porque, finalmente, a novela vai acabar... Topo do mundo que você tá dizendo? A loja Jovem Nerd Store, nem o Azaghal mais acredita. Não, eu... Me pegaram nessa também. Caí de pato como todos os nerds. Falar de uma história, de uma loja, comprei ações da empresa e meio bonito. A loja Jovem Nerd Store entra no ar nesta sexta-feira, 21 de setembro. Você... Eu tô pagando pra ver. Você tá pagando pra ver. Você que está escutando esse Nerdcast bem cedo, provavelmente não vai ver a loja no ar ainda. Em algum momento da sexta-feira, até meia-noite, tá valendo. E não é sexta-feira necessariamente no Brasil, com certeza, né? Ah, muito bom, a loja está abrindo, vai ser muito legal, você vai poder comprar com boleto bancário, ou pagar através da sua conta do Itaú, ou pagar com Visa, em até 3 vezes sem juros. Olha que beleza, você pode comprar as camisas de Jovem Nerd, milhares de colecionáveis, milhares entre aspas, de colecionáveis, coisas muito legais. Cara, tem muita coisa maneira, cara, tem boneco do 300 de Esparta, tem carro do De Volta para o Futuro, tem bonecos dos Simpsons, a mil, Hanna-Barbera, coisas clássicas, coisas muito iradas que tem na Jovem Nerd Store, que você pode comprar, dar de presente e botar na sua estante, finalmente! As nossas estantes agora estão vazias. Ai, que é tudo usado. Eu sempre disse pra guardar as caixas, foi um bom negócio. Muito bom, muito bom. Então fique de olho aí sexta-feira, pode ser que a Nerd, quando você escutar isso, a loja já esteja aberta e os nerds estejam fazendo a festa. Fiquem de olho, porque Nerd Store, nesta sexta-feira, no ar, finalmente. Yeah! No próximo Nerdcast a gente conversa. Tem e-mails de voz? E-mails de voz. Olá pessoas, meu nome é Eduardo, moro em Salvador, sou publicitário, professor universitário, tradutor e nerd. Eu comecei a assistir o programa Retrato Celular depois da propaganda que vocês fizeram no site. Imaginei que o programa ia ser uma merda, mas até que tenho gostado, admito. A ideia dele ser temático é muito mais funcional do que ficar tentando acompanhar a vida de todo mundo ao mesmo tempo, como fizeram no primeiro capítulo. Só que uma coisa não me sai da cabeça. Que diabos o Jovem Nerd tem em comum com a Patricinha Loura consumista, com a versão afrodescendente da China do O'Connell e com o Rádio Academia bombado? Segundo o programa, vai ser a vaidade. Então eu fiquei começando a pensar aqui, será que o Azaghal tava certo com aquela conversinha de que o Jovem Nerd toma um banho de talco antes de dormir? Porra, Jovem Nerd, isso é uma vergonha pra todos os nerds, velho. Sacanagem. Aproveitar pra lembrar todos os nerds que essa terça-feira é o programa Retrato Celular que, de fato, vai mostrar mais da vida do Jovem Nerd, etc, etc, etc. Então não percam, a Jovem Nerd mais quatro personagens dura meia hora. Multishow, 9h45 da noite, repete em 1000 horários durante a semana, até o fim de semana que vem. Então vejam o Jovem Nerd fazendo papel de palhaço. Né? Isso. Eduardo Lopes, de 17 anos, e estou mandando uma mensagem pela terceira vez. O cara reclama muito que já mandou e tal, dá vontade de, sabe, não ler mais. tem gente que demora, manda muitas vezes, né? Eu, por exemplo, liguei centenas de vezes pro Bozo e nunca consegui. E não tô aí reclamando por causa disso. É verdade. Sobre o ARG, eu, como muitos nerds, gostei muito, muito mesmo. Só que uma falha com certeza chamou muito minha atenção. É sobre o celular. Cara, uma corporação como a HN não deixaria prisioneiros com celulares. Devem prestar mais atenção nisso para a próxima vez. Abraços a todos e ao rei Azaghal. Ele tá comentando o ARG que fizemos, onde eu fui sequestrado e as pessoas podiam me ver, né, pelas câmeras de segurança, e eu estava com o celular mandando vídeos e tal. E sabe, se a gente fizesse a organização, né, prender alguém do jeito que deve ser preso, ninguém ia conseguir me libertar nunca, né, cara? A fucking game. Fucking game, pelo amor de Deus. Suzana Luve, 21 anos, Haifa, Israel, mora lá 3 anos. Moro com meus pais e trabalho como operadora em uma firma da qual não citarei o nome. Operadora. Não citou o nome, Mossad, né? Isso aí. Falou tudo. Trabalho como operadora na Mossad. Essa operadora deve ser também, entre aspas. Operadora, né, cara? Era a profissão do Eric Bana, né? Okay. Nós temos ouvintes no Mossad, Azaghal, que irado. O nome dela com certeza não é Suzana, né? Ah, é. Vamos lá. Descobri o blog através de amigos brasileiros que moram aqui em Israel. Temos uma comunidade onde nos reunimos todos os sábados para conversar, jantar, enfim, uma coisa bem brazuca com comida típica brasileira. E no final ouvimos o Nerdcast essa semana. Olha só, Azaghal, o Nerdcast no Shabbat. É mole? Que beleza. Muito bom. No começo não me interessei pelo blog, mas quando acessei um dia estava escrito Nerdcast. E sem saber o que era, cliquei, comecei a ouvir e simplesmente me apaixonei por vocês. Mas venhamos e convenhamos. Vocês são profissionais em humilhar e escrotizar o filme das pessoas na leitura de e-mails. Claro. Não tenho ordem bem definida dos acontecimentos, mas vai a seguir uma lista. Ela mandou uma lista enorme de escrotizações que a gente fez com os nossos leitores. Mas eles adoram, Susan. Quem escreve normalmente é pra ser escrotizado. A pessoa fica feliz, eu fui escrotizado pelo Azaghal. Tem fetiches muito piores. Bom, vocês são profissionais em criar inimigos. Cuidado com os Nerdcast teorias conspiratórias. Agora, sinceramente, Azaghal, você colocou o Jovem Nerd numa esteira pra ele fingir que estava cansado pra gravar A Fuga do Cativeiro? Isso aconteceu no Nerdcast 78, onde eu fugi do cativeiro. Beijos de muito longe, em meio ao fogo cruzado de uma jovem... Aí, fogo cruzado tá falando, cara. De uma jovem judia que adora vocês no coração. Cara, fogo cruzado, não sei se Israel tá menos fogo cruzado que Rio de Janeiro, né? Então, estamos ambos em fogo cruzado. Mas ela é treinada, jovem. Eu também acho. Moçade, compadre. Moçade. você vê que não tem ninguém no mapa do Jovem Nerd em Israel. Não tem, não tem. E ela falou que tem uma galera que acessa pois o site é, em Israel. Essa, cara, imagina essa reunião dessa galera. Sala escura, todo mundo fumando, sabe qual é aquela tensão? Mapa da Palestina, olha. Exatamente. Tá de parabéns. Ah, muito bom. Marcelo JJ Machado, Campinas, São Paulo, 33 anos. Não acredito, Blue Hand, repositório máximo de conhecimento do universo, deu uma canelada. Que pariu, cara. O cara confunde hora com segundo e virou mas, o assunto da semana. Mas ele é o alvo, né, cara? Se ele errar, f***, né? O cara falou... Ele falou, ah, a velocidade do som são 1.000 km por segundo, errado. Na verdade, são 1.000 km por hora, é claro. Aproximadamente. E aí ele, é, sim, né, mas a gente não... Vocês querem precisão? Senta e conversa com ele sobre reator nuclear, essa... É, né, ele tava distraído, pegando distraído. Falou, cara, vocês nunca falaram uma besteira. Tá certo, ele sabe que é. Saulo Silva, de Goiânia. Como fã do programa, tendo apresentado o Jovem Nerd para umas 10 pessoas e tendo comprado o volume 1 das Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, pelo Submarino, através do link do Jovem Nerd, muito obrigado, eu posso encher a paciência de vocês um pouco. O Acre existe, seus malucos do caralho! Ai, a gente falou no Nerdcast passado, Teoria da Conspiração, que o Acre, né, é uma conspiração, não existe, né, um desvio de dinheiro, um estado inventado pelo governo. E aí ele diz aqui, fui lá, trabalho 3 vezes esse ano, tenho ótimos amigos por lá, inclusive na última vez fiz a viagem ouvindo o Nerdcast. Ou seja, se nenhum morador de lá escreveu dizendo que escuta o Nerdcast, eu que sou de Goiânia, levei meu MP3 cheio de Nerdcast pra ouvir lá em Rio Branco. Aí ele mandou fotos pra teoricamente provar que a cidade é linda. Continua um bom trabalho, whatever. Agora, o que o Saulo não sabe é que ele pega um avião, desce no aeroporto de Rio Branco, que na verdade ele desce em um aeroporto e tá escrito lá que é Rio Branco. Agora, ele não sabe se ele está de fato em Rio Branco. Não, e não vamos citar nomes, mas você lembra que nós falamos de uma empresa de comunicação... É verdade. ...que participa dessa conspiração. E vocês devem lembrar da palavra Projac. O Acre fica no Projac. É verdade. Eu acredito. Fábio de Souza, 26 anos, Curitola. Muita gente de Curitiba escrevendo, né? Olha, eu vou te dizer qual é a cidade que eu mais gosto no Brasil, Azaghal. É claro, Curitiba? Curitiba. Curitiba é outro mundo, rapaz. Existem coisas nerds em Curitiba? Eu fui lá algumas vezes, nunca achei nada numa loja nerd, nada disso. Não sei, será? Eu acho que... Os nerds que moram em Curitiba podiam dizer, né, pra gente. Tem bastante nerd em Curitiba pelos e-mails, né? Eu vou mês que vem pra Curitiba. Excelente. Quem quiser me encontrar, se vira pra me achar. Olha, que tu, da vez passada te acharam. Me acharam, é verdade. Legal a sugestão de vocês sobre o livro A Batalha do Apocalipse. Sempre gostei do filme Anjos Rebeldes, que inclusive teve 2 continuações e é citado no site do autor como uma de suas referências. Estou acompanhando o desenvolvimento da nova série do canal Whatever, chamada Fallen, que segue a premissa similar ao do filme. Não esqueçam de divulgar o site abatalhadoapocalipse.com. Tio Eduardo Spor, o autor desse futuro best-seller, onde é possível ler algumas passagens do livro e saber mais a respeito da mitologia e suas e seus personagens. E espero um Nerdcast com esse tema, se possível, com a participação do autor. Estão começando a acertar o óbvio, né, cara? Exatamente, visite a batalhadoapocalipse.com, o site do nosso querido, estimado amigo e mega boga autor de um mega boga livro chamado A Batalha do Apocalipse. Venceu o concurso da fábrica de... Como é que é o nome da fábrica? É a fábrica do Senai. Do... Vencedor do concurso literário da fábrica da... Da fábrica, final. A fábrica do Senai. O livro de Eduardo Spor, A Batalha do Apocalipse, que está sendo publicado por conta própria ainda. É demais, nós falamos pra caramba dele, adoramos falar dele. E nós queremos que vocês leiam. Vai ser lançado na Nerd Store em breve com preço promocional, hein, galera? Mais caro. Muito bom, muito bom. Então vocês que estão mandando e-mails para o Eduardo Spohr, malucos, o Eduardo Spohr recebeu muitos e muitos e-mails de pessoas querendo. Ai, pelo amor de Deus, me manda pro Sedex e tal. Vocês vão poder comprar na Nerd Store em breve, muito em breve. Você sabe que quinta-feira ele foi lá no... Foi na Bienal, na Bienal. Receber o prêmio e ter aquela sonelidade. Sonelidade? Como é que é a palavra? Solenidade. Solenidade. E eu liguei pra ele e tava todo animado. Ah, ele tá maluco. Cara. Tava fazendo vários contatos com editoras, o negócio vai que vai. Muito bom, cara, muito bom. Eu estou relendo pela segunda vez o livro. Estou na Babilônia. Tá na Babilônia. Pô, essa parte é foda, cara. Essa a da Babilônia é foda. Marcele, 15 anos, Rio de Janeiro. Não sou nerd, mas meu namorado, Rafael, é um nerd inveterado taradão por Jovem Nerd. Tanto que nos piores momentos ele lembra de vocês. Nos piores momentos? Por exemplo, quando estamos namorando, ele para, começa a rir e fala: lembrei do Jovem Nerd, olha isso, Azaghal. Cara, as pessoas, né? Elas são o que elas são, né, cara? Não tem... Ai. Ponto alto de sua nerdice foi na Bienal, olha aí, que nós estávamos falando. Estávamos no último pavilhão, nos preparando para ir embora, quando do nada ele pede o iPod, para num canto e fica escutando. Ele fala: Fábrica da Senai no pavilhão azul. O maldito nos fez voltar até lá só para comprar o livro de um tal de Eduardo Spohr. Ah, muito bom. Vince Glotto. E não acaba por aí. Provavelmente quinta-feira ele me fará voltar lá só pra pegar o autógrafo desse cara. Quinta-feira que já foi ontem, então contem essa história. Se algum de vocês estiver por lá e avistarem uma menina de cabelo alaranjado barra vermelho, pode ser ou pode ter sido eu. Ou não. Moral da história: Jovem Nerd muda vidas. Se é para melhor ou pior, essa é a questão. Você nunca vai saber. Carlos Spar, que história é essa que o Acre não existe? As pessoas estão revoltadas. Sou de Rio Branco, tenho 30 anos, já mandei vários e-mails nunca lidos. E falam que nunca receberam e-mails do Acre. Ah, vão se fuder. Azaghal, detalhe, o e-mail dele é @globo.com. Ah, cara, eu tô te falando, meu irmão. Um abraço pro pessoal do Projac. Muito bom, muito bom. Nós descobrimos essa conspiração, não adianta agora. Ai, meu Deus. We are going to have to act if we want to live in a different world. Eu tenho que lembrar mais uma vez que nosso amigo Vince Glotto, Eduardo Spohr, que está aqui conosco, escreve bem pra caralho. Já vendeu os livrinhos. Já que eu vendeu livros na Bienal. Parabéns. Em breve a Batalha do Apocalipse estará à venda na Jovem Nerd Store, que vai abrir, não é mito, acreditem. E vocês poderão comprar em primeira mão a edição zero da Batalha do Apocalipse. Mega boga história. Como é que é, Dudu, a frase? Da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Isso, rapaz, muito bom, muito bom. Chega de Bem, nós temos que começar por algum lugar, certo? Quer falar das referências, é isso, rapidamente? À vontade. Temos referências aqui, por exemplo, eu catei na internet e achei que existe um artigo controverso do William Schreier sobre, em 1961, exatamente com o título, se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra. Tem um livro do Philip K. Dick, que é o grande escritor de ficção científica, que escreveu Sonham Androides com Ovelhas Eletrônicas, e que foi inspiração do Blade Runner, Minority Report, mil outras histórias que viram filmes aí de Hollywood. Tem um filme, The Man in the High Castle, que também é sobre história alternativa. Tem um episódio do Star Trek, a série clássica com o Capitão Kirk, chamado The City on the Edge of Forever. Não sei o título em português, mas deve ser A Cidade na Beira do Sempre. É de 1967, que mostrava a realidade alternativa de os Estados Unidos não teriam interferido na guerra. Então, e o... O Kirk se veste de nazista, aí é uma beleza. Recentemente, nas bancas, tem uma revista que eu não vou dizer o nome porque a gente não é patrocinado por ela ainda. Mas estamos abertos a negociações. Traçou uma espécie de linha dessas. É interessante, é, né? Ah, eu vi a capa, mas eu até comprei, mas não vi ainda. Tem muito livro, cara. Muito livro mesmo, cara. É, não só coisa antiga, não. Tem coisa recente. Tem um livro de 2002 chamado The Separation, que conta... É, o que teria acontecido se a Inglaterra tivesse realmente sido invadida, né? Na Operação Leão Marinho. E aí tem dois irmãos, um era da RAF e tal, e tem uma trama. Então, quer dizer, história alternativa de Segunda Guerra é o que tem. Se você quiser procurar na internet, você vai achar fácil coisa. A Segunda Guerra, ela exerce um fascínio muito grande pela gente, né? Principalmente porque ela foi, assim, o que o pessoal chama de a última guerra romântica, né? Porque ela seguiu, mais ou menos, quase a trajetória de uma história de um filme contada. Quer dizer, é aquela coisa de... Começa com a invasão dos exércitos malignos, que os soldados, inclusive, malignos, entre aspas, né? Que, visto pela visão, hoje em dia, americana e tal, se vestiam de preto, que eram os alemães, os bonzinhos se vestiam de verde, teve aquela coisa toda para lá, e termina com a descoberta de uma grande arma, assim, uma grande... que muda tudo, quer dizer, então, se você for pegar a Segunda Guerra, ela é a história, segue uma trajetória, assim, quase de um filme mesmo, então, isso gera um romantismo que a gente fica muito fascinado por isso. É assim. Uma guerra de lados definidos, você pega exatamente. Uma guerra, tipo a guerra do Vietnã, pra você, pra gente aqui, todos os lados azeite. E o inimigo tinha uma honra, né, cara, que você, por exemplo, no Vietnã não tinha, no Afeganistão, depois você não tinha, na própria Guerra da Coreia, que foi... Mas é um inimigo não definido, é um inimigo qualquer. Pois é, então, isso na Coreia, que eu tô dizendo, mas na Segunda Guerra não, na Segunda Guerra tinha aquele inimigo com honra, aquela coisa toda e tal. Tinha aquela vista do inimigo. Inimigo com honra é meio mais ou menos, né? Não, com honra romantizando aquela coisa. A estratégia da Alemanha no início foi fazer pactos e mais pactos de não agressão, com a Holanda, com a Rússia, com a Polônia, toma pica, né? Olha ali atrás, o cara virava e invadia. Claro, na cabeça. Não, claro, isso inclusive honra mesmo, claro que ninguém tem na guerra. Mas nenhum dos lados teve honra na guerra. Eu me refiro àquela coisa do soldado que tem aquela coisa do guerreiro e tal. Tem aquela mística do guerreiro. Foi a segunda vez na história que existiu o termo guerra total. Quando não era só guerra nas combatente contra combatente, era qualquer pessoa que fosse do outro lado era considerado um inimigo. Exato. Cara, mas sinceramente, na guerra não tem essa parada de não, é civil, tem um pacto de Varsóvia. Não tem essa porra, cara. Só tem essa merda quando acaba. Quem perdeu tá fudido. É tribunal de guerra direto. Meu irmão, pode cagar na cabeça da freira, chutar a criancinha que ninguém nunca vai saber. Exatamente. Os ingleses têm rapunado 10, cara, não nada. Foda-se, eles ganharam a guerra. Uma parada que vale a pena ser observada é o seguinte, né? Obviamente o ganhador sempre conta a história, né? E sempre puxa a sardinha pro lado dele. O ganhador é o cara legal. Os americanos jogaram bomba atômica numa cidade só tinha civil. Exatamente. Então olha o que acontece. A gente comentou isso no Nerdcast de Piratas do Caribe, que a história das Américas foi toda construída em cima de genocídio e de escravidão, cara. Pô, não, se contar outra... a história do Cortez, o Cortez é um... Se os índios... Formado um Estado, expulsado o europeu daqui, hoje a gente ia estar vendo um filme chamado A Lista de Paraguaçu. Sai, criança! Sai, safada! Então, a realidade da Europa era essa. 1939, invasão da Polônia, Hitler... Antes disso, vamos começar da época certa que começou. Hitler assumiu o poder... Não, calma. Pelo amor de Deus, a gente começar a falar... Pelo Pacto de Versalhes, a Alemanha não poderia ter... não poderia ser militarizada, né? Whatever, cara. Não, whatever não, porque desde 1933, que quando o Hitler subiu ao poder, que a Alemanha tava começando a crescer militarmente... E ninguém fez nada. Dizem que isso aí foi muito por causa da ameaça soviética, né? Dizem que fizeram vista grossa por causa disso, né? Porque o nazismo era uma... Os regimes autoritários de extrema direita na Europa, eles eram, de uma certa forma, uma maneira que o Ocidente tinha de combater justamente a extrema esquerda soviética. Inclusive, uma coisa interessante assim, que ninguém fala, que até a guerra começar, o Hitler, na verdade, queria fazer uma aliança com a Inglaterra. O Hitler considerava a Inglaterra uma nação irmã. Até a guerra começar, não. Quando ele invadiu a França, ele mandou diplomatas pra Inglaterra pra fazer a paz e a Inglaterra recusou. Esse foi o primeiro vacilo do Hitler, cara. O Hitler já podia começar a ganhar a guerra aí, cara. Porque tinha um gordinho lá, compadre. Tinha um gordinho motherfucker na Inglaterra que ele não contava, compadre. Winston Churchill. Esse cara era foda. Tinha os barquinhos americanos vindo um atrás do outro. Não. Muito barquinho, mas, muito barquinho. Não, tudo bem, mas o cara, compadre, botou o pé e falou assim, não, filha da puta, eu fico aqui. Ele só falou não, porque tinha os barquinhos americanos vindo um atrás do outro. Cara, mas fazer o quê? O cara, quem tomou bomba na cabeça foi ele, entendeu? Foi, mas o barquinho americano tava vindo, tá sendo surpreendente. Se a Alemanha tivesse conseguido manter a guerra de submarino no nível decente, tivesse saído tipo 21 antes do fim da guerra, cara, presta atenção, se o Hitler chegasse aqui, mandasse emissários pro Brasil, o Getúlio como falava assim, se ele chegasse, bem, ele não, ele chegava, se ele chegasse aqui com a frota dele, o Getúlio falava bem-vindo, sinta-se à vontade. Como assim Getúlio falava? Getúlio falou bem-vindo, ele veio com os espiões e basicamente nós não entramos por causa da siderúrgica. Todo mundo sabe dessa história. A história da siderúrgica. O general Heinz Guderian, ele, cara, ele queria esmagar a Inglaterra assim que eles invadiram a França. Mas o Hitler ficou nessa de não, peraí, vamos devagar. Aí aconteceu aquela retirada de Dunkerque. Se, cara, eles começassem aí, acabou a Inglaterra no começo da guerra. É, mesmo na época da guerra, quando eles fizeram o bombardeio, a operação de invasão da Inglaterra, eles começaram a perder 300 pilotos por dia. Aí uma hora eles resolveram intensificar a parada. Perderam 225. Por, assim, duas, três semanas. Eles estavam perdendo outro direto, perdendo avião direto. Aí eles resolveram interromper. Pararam o ataque, interromperam, abandonaram. Se eles tivessem permanecido, insistido mais duas ou três semanas, eles tinham destruído a Raft. A Raft estava quase destruída. Foi uma falha de espionagem, de não ter nenhum espião alemão decente na Inglaterra, de falar, ó, vem que vai. Não, e eles, cara, não teria exército se eles tivessem continuado, cara. É, o exército tinha que ficar tudo no quê? Ia ficar todo mundo preso na França. Chegou a morrer gente naquela parada e eles correram um risco seríssimo ali. Essa foi a primeira vacilada. O problema da Inglaterra é o seguinte, também tinha uma coisa que o Hitler tinha muito medo de... A Inglaterra é uma ilha. Ele tinha muito medo dessa guerra marítima, porque a marinha da Inglaterra sempre foi muito forte. E nessa época, você ainda não tinha as bombas que eles mandavam pra Inglaterra, elas não eram tão avançadas. Você vê, por exemplo, no final da guerra, você tinha aquela bomba AV-2, né? Que foi a... Começou a surgir os foguetes que levaram o homem ao espaço, foi com essa bomba AV-2 que foi elaborada no final da Segunda Guerra Mundial, nem todo mundo sabe disso, né? E elas, cara, elas não eram interceptadas, elas só conseguiu parar com o bombardeio das V2 porque tomaram as bases de lançamento, porque era uma bomba... A V2 é pior. A V1, eles tomaram a base de lançamento. A V2 é porque acabou o dinheiro, porque a V2 é montada no caminhão. A V2 é a arma da guerra em termos de tecnologia. Um caminhão, mas cinco pessoas de tripulação. Os caras paravam o caminhão, preparavam, estava por cair meia hora. Pois é, então no início da guerra você não tinha ainda essa tecnologia e o Hitler tinha muito medo de invadir a Inglaterra por mar. Então foi por isso que eles não invadiram a Inglaterra. É. Até por um receio. De repente, quem sabe a Inglaterra ainda pode vir a... É, aqueles detalhes assim. A Alemanha não tinha barcaça de desembarque. A Alemanha nunca teve barca de desembarque. Eles não tinham barco para carregar tropa. A marinha alemã era basicamente um boat. Resumindo, a operação Leomarin realmente seria uma operação extremamente difícil de ser executada. Não que a Barbarossa fosse pior. Fosse mais fácil. Não isso, mas... Mas a Barbarossa tinha uma parada. Os nazis, Hitler principalmente, mas os nazistas todos tinham raiva dos comunistas. Então, a Operação Barbarossa era a invasão da Rússia. Eles tinham como parada deles de destruir o comunismo. E aí cometeram essa inteligência inacreditável de abrir a guerra em duas frentes, né? E deter o pan-eslavismo, né? É. Não, mas o objetivo inicial deles era o petróleo na Rússia, né? A Alemanha não tem poço de petróleo. É. Como é que os nazistas usavam combustível? É uma pedra maneira e é doentio. Os alemães inventaram em 1900 e pouco um jeito de transformar gás de carvão em óleo cru. Ainda é feito até hoje, só que é caro pra caralho, ninguém usa, mas... Então a Alemanha tem muito carvão. Eles transformavam carvão em gás, transformavam gás em óleo, e refinavam óleo e faziam gasolina. Que ótimo. Isso custa uma baba inacreditável. E os russos têm petróleo a rodo, já tinham petróleo a rodo naquela época. Uhum. Só que aí eles queriam um petróleo russo, certo? É. E aí eles resolveram, no meio do caminho, ir pra Stalingrado. Stalingrado é a passagem. Na estratégia, Stalingrado tinha que ser passada. e tem uma ordem pessoal do Führer que é Stalingrado não deve mais existir. Esse que é o problema, cara, porque se eles tivessem visto, ah, Stalingrado tá complicado, vamos pro petróleo, que é o que importa. Stalingrado é a cidade de Stalin. Depois a gente inventa a bomba e explode esta merda toda. Hitler não é um estrategista militar. Era muito mais simbólica do que estratégica. É, ele era um cara que ele tinha uma sacada de boa de estratégia, mas ele era aquele cara movido a paixão. Isso não funciona pra uma estratégia militar. Você não pode ficar putinho. Perdi 10 soldados, sou putinho, vou matar mais 50. Isso não funciona. E ele é um cara assim. Não, e uma outra vacilada nessa frente russa é que eles atrasaram um mês esse ataque pra ajudar o Mussolini na Grécia, que tava tomando o pau dos gregos. Ah, é, tá. O Mussolini resolveu invadir a Grécia. Tomando o pau dos espartanos, é isso? É. Mussolini resolveu invadir a Grécia. Aí tomou pau dos gregos pra caralho. Aí a Alemanha foi mandar tropa pra Grécia, atravessando a Iugoslávia. Ela disse que eles não iam atravessar. Aí beleza, eles invadiram a Iugoslávia e invadiram a Grécia. Ah, aliás, cara, o Mussolini era um bufão, né, cara? Não, o exército italiano ajudou, o tempo inteiro ajudou os aliados. Mesmo quando ele era aliado dos alemães. A guerra na África foi por causa de quê? Os italianos tinham posições na África. Os italianos vão aumentar a guerra na África. Os italianos tomaram pau na África. Os alemães mandaram tropa alemã pra África pra segurar a onda e baixar porra de todo mundo. A outra parada que tinha que mudar era o Hitler tinha que dar um pé no rabo do Mussolini. Se ao invés do eixo a Alemanha estivesse sozinha, teria muito mais chance. Melhor. Que isso? Se eles não tivessem, se tivessem invadido essa Itália, marchado pra Itália, eles tinham muito mais chance. O Japão mal bem ajudou. Não, o Japão ajudou, não ajudou. Botou os Estados Unidos no meio da guerra. Mas olha só, a Alemanha declarou guerra para os Estados Unidos porque quis. Porque quem agrediu os Estados Unidos foi o Japão e a Alemanha não tinha. O pacto. Não, olha só. O pacto deles dizia que eles tinham que declarar a guerra a qualquer agressão. Só que quem agrediu foi o Japão, cara. Não foi os Estados Unidos que agrediu. Mas ele declarou Japão. Guerra ao eixo? Não foi o eixo, era um deles. Não, não, ele declarou guerra ao Japão. Ao Japão? Isso, cara, a Alemanha foi. Podia ter ficado quieta aí, não tô vendo essa porra, não. Você acha que o ataque de Pearl Harbor foi combinado lá com Hitler ou foi pilha errada do imperador? Ele falou assim, vou atacar! Pode ter sido combinado, e na verdade não foi pilha errada, o imperador ficou fudido. Por quê? Pelo mesmo motivo dos alemães, ele precisava de óleo. Não, mas os americanos disseram que não vai vender, foda-se. Qual era o interesse da Alemanha declarar guerra pros Estados Unidos, cara, do outro lado do mundo? Porque os Estados Unidos estavam financiando a parada, não é? Os Estados Unidos estavam financiando a parada. Eles queriam minar a... Na verdade, eles queriam poder afundar os navios americanos no Atlântico, eles até agora não podiam. O problema era os navios saindo dos Estados Unidos e indo pra Inglaterra. É, entendeu? Eles queriam poder afundar os navios que eles não podiam. Eles estavam vendo navios ali, só podiam afundar de bandeira inglesa, que nenhum era óbvio, né? Exatamente. Foi um idiota que ia botar bandeira inglesa no navio. Por que que ele não podia afundar os navios americanos? Se ele afundasse navio americano, ele ia ter que passar de guerra. Então, Eles têm derrubado há muito tempo. Tá se prendendo ao quê? Eles afundaram alguns. Sabe quando você tem alguém no escritório que é escroto? Você sabe que o cara é escroto, mas você não vai lá bater no cara? Foi isso. Motivo, me dê motivo. Entendeu? É isso que aconteceu. Os Estados Unidos, pra Alemanha, era o escroto. Era o cara que tava lá puxando o tapete e tal. Aí ele falou, porra, esse cara é muito escroto, cara. Eles estavam só querendo fuzil pra poder começar a brincar. Entendeu? E os Estados Unidos, na verdade, loucos pra entrar na guerra. A verdade era essa, né? Coisa que eles não falam muito. Tá se coçando pra entrar na guerra, é, quer dizer... A população americana queria que a Europa tivesse fuzil como aliás, que até hoje em dia. Os líderes americanos estavam doidos, estavam vendo só um cifrão pulando na cara. Que os americanos encheram coisas de dinheiro com essa guerra. O que muita gente diz é que, na verdade, assim, os americanos souberam muito antes do ataque a Pearl Harbor, né? Na verdade, não fizeram nada justamente pra ter um motivo pra entrar na guerra. Essa é a mesma teoria do 11 de setembro também. Não. O ataque a Pearl Harbor, hoje o nego fala abertamente. Os japoneses, não, eles chegaram a interceptar. Não, não fala abertamente não, cara. Fala, pode pegar documentários novos com documentários canal americano que a gente vê aqui. Eu já vi que o cara viu no radar 1 milhão de pontinhos e achou que era B-17. Fala, cara, até hoje. O nego já pegou papel de. Os americanos interceptavam a comunicação consular dos japoneses. Eles pegaram a ordem do consul pro consul destruir os documentos. Ah, eu não sei que pode. Ordem de destruir documentos é declaração de guerra. Eles pegaram tora e falaram que porra é essa de tora. É coisa de japonês, né? Porque você vai. Você vai invadir Pearl Harbor, vai destruir, destruir a ilha inteira. Quer dizer, você conseguir não vai conseguir nada e vai mas eles não estavam com a ilha. Mexendo o vespeiro, né? O ataque é brilhante. Eles deram mole, o ataque funcionou legal, mas eles iam destruir a frota americana inteira no Pacífico. Se o ataque fosse 100%, é porque eles deram azar que o que eles queriam destruir mais, que eram os porta-aviões, os japoneses achavam que o porta-avião era o navio do futuro. O resto do mundo não. O resto do mundo achava que o porta-avião servia pra nada. Os japoneses tinham sacado, tanto que eles mandaram ataque de porta-aviões. Se eles tivessem destruído os porta-aviões americanos e os outros destroyers estavam no mar em treinamento, porra, os americanos estavam ferrados. É, o objetivo deles era tomar o Havaí pra quê? Isso aí muita gente não sabe. Pra invadir Los Angeles, na verdade. O objetivo principal do primeiro ataque era só destruir a frota no Pacífico. Por que invadir Los Angeles? Na costa oeste, não, né? Sim, então, mas aí eles iam se fuder. É. Sim, lógico. O objetivo era tomar posições. Eles iam dar de cara com o Jack Bauer. Né? Eu vi essa piada vindo de longe. Vamos listar os momentos em que a Alemanha perdeu a guerra, sabe? Tipo assim, aconteceu isso, se a Alemanha tivesse virado, ela teria ganho. Eu começo dizendo que se a Alemanha tivesse segurado a Inglaterra no começo... tudo bem. Cara... Eu não coloco a Inglaterra na jogada. Mas não, a Inglaterra foi o palco da invasão, sabe, em conjunto com os Estados Unidos, cara. É, mas o problema da Alemanha foi ter perdido o controle do mar. Não tem a ver, a Inglaterra em si, foda-se, a Inglaterra caguei. Mas e os recursos que eles gastaram lá jogando bomba o dia inteiro na cabeça dos caras? É, mas é porque tem uma regra de mão a Inglaterra, e tem só descontado... Podiam estar jogando essas bombas na França, fazendo uso muito melhor delas. Olha só, um dos motivos que levou à derrota da Alemanha, muitos historiadores discutem isso, seria o cancelamento da Operação Leão Marinho, que era, mais uma vez, plano de invasão da Inglaterra. Quando Hitler invadiu a França, ele falou pra Inglaterra, ok, vamos conversar? Chega de porrada, né? É que nem war, né? Conquistei territórios, me dá minha carta. A Inglaterra te dá a tua carta, é o caralho. Eu quero atacar você agora. Colou o famoso peraí, vamos conversar. Não funciona, né? E aí... Pegou os dados vermelhos, é isso? Inglaterra pegou os dados vermelhos. Falou, se prepara aí, malandro. Aí o que aconteceu? Aí o Hitler se reuniu com o Göring e ele preparou com também o marechal lá da Marinha um plano de invasão da Inglaterra. Afinal, a Inglaterra é o amassando amor da Europa. Todo mundo quer um pedacinho da Inglaterra durante toda a história, né? Inglaterra foi uma das terras mais invadidas lá na Europa. Toma, leva. Operação Leão Marinho foi um protocolo, né? Uma estratégia de ataque. As prioridades eram acabar com a Marinha da Inglaterra, acabar com a RAF, que era a Força Aérea Real, e desembarcar 67 mil homens na Inglaterra, ajudados por paraquedistas, que eram os verdadeiros Stormtroopers, né? Paraquedistas. Na verdade, o nome Stormtrooper vem dos soldados da SA. Não é? Não são os paraquedistas? Não, da SA. O soldado do SA se chamava de Stormtrooper. A vida inteira eu vi que era o paraquedista. A armadura do Stormtrooper é muito pesada pra descer de paraquedas. Aí o que acontece? Ele começou a atacar com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, alvos militares na Inglaterra. E ele começou a minar, obviamente, todo o poderio militar ali da Força Aérea Inglesa. Mas aí começa a brincadeira. A Waffe não tinha nenhum bombardeio de longo alcance. Bombardeio da Waffe era de médio alcance. É um ataque na Inglaterra. Era só comer pela beirada. Eles não conseguiam atacar muito, muito longe. Mas chegou um momento em que a RAF, a Força Aérea Real, estava fudidaça. Porque eles estavam lutando direto pra não deixar os caras bombardear a beirada é Londres. Então, né? E nesse momento, os ingleses... Sabe o que é você falar com propriedade? É isso. O Churchill deve ter falado, vem, filha da mãe, que eu tenho! Eu tenho muito avião pra você destruir ainda. E o Hitler acreditou. Ele falou assim, chega, não tá dando certo. Vamos minar psicologicamente a Inglaterra. A Alemanha também tava muito fodida. Eles estavam menos fodidos que os ingleses. Mas a Alemanha também perdeu avião pra caralho. E perdeu pivoto pra caralho. Não, perdeu, porque a RAF mandou muito bem. Só que eles começaram a atacar, eles pararam de atacar os alvos militares e começaram a atacar as cidades inglesas. E isso foi pior pra Waffe. ele não conseguiu derrotar o poderio militar inglês. Teria a chance do Hitler ter só uma frente nesse começo da guerra e ignorar a Rússia? Se ele tivesse, ele tinha um acordo de paz com o Stalin e o Stalin cumpriu o lado dele. O acordo dele dividia a Polônia em dois. Exato. Quando a Alemanha invadia um lado, o Stalin invadiu do outro. E o Stalin tava na dele, até porque o Stalin não queria guerra com ninguém. O Stalin tava fudido lá dentro da Rússia, dando porrada nos contra ele. Lá. Não queria arrumar bem com mais ninguém. A primeira burrice do Hitler foi tentar invadir a Rússia junto com... Ter dois flancos, o oriental e o ocidental. Eu diria que o meu primeiro C é esse. O meu primeiro C é se não tivessem rompido o pacto com a Rússia. De repente, seria bem diferente a coisa. Mas aí, cara, rapidão. Tem dois parâmetros aí. Um, o partido nazista cresceu justamente por causa do medo crescente contra o comunismo. Ou seja, os caras tinham uma filosofia completamente rival. Não tinha como eles se... conviverem em paz ali, sabe? Segundo, quando você conquista toda a Europa, você ganha 5 pecinhas por rodada, compadre. Então, não tem outra, compadre. Tu tem que expandir pra todos os lados. Mas olha só, cara, presta atenção. Se eu fosse Hitler, eu não fazia nada com a Rússia, deixava eles quietos lá, meus amigos russos, acho ótimo, extermine sua população aí, morram todos. Acabava com a Inglaterra, dominando depois a Inglaterra, voltava. Acabou a guerra na Europa. Aí pegava lá meus dientistas gênios pra fazer a porra da bomba, em vez de mandar eles de graça pros Estados Unidos, terminava a bomba e falava: aí, Stalin, segura essa. A Alemanha tinha cientistas pra fazer a bomba, tanto que os aliados tinham medo de eles terem feito. Esse argumento de fazer a paz com a... fazer a paz, não entrar em guerra com a Rússia, é o argumento do Faderman, do Nação do Medo. Então vamos organizar. Fator 1, que poderia ter sido a virada da guerra. O sucesso da Operação Leão Marinho, invasão na Inglaterra. Se tiver... ou invasão ou paz, ou whatever, mas terminar com aquele lado da guerra. Porque... Não, invadir e destruir, nada de paz. O nome do jogo é estratégia, não é destruição total. Destruição total não ganha guerra. Então o primeiro erro poderia ser cancelamento da Operação Leão Marinho. O segundo erro é quebra do pacto com a Rússia, invasão da Rússia, que historicamente sabe-se que não dá certo, né? Não pegou um livro de história. Invasão não, cara. Invasão não, holocausto nuclear na Rússia. Mas, cara, ele não sabia de bomba nuclear nenhuma, cara. Cara, mas no final da guerra não teve uma bomba nuclear? Os alemães podiam ter tido essa bomba, mas não tiveram. Mas se eles tivessem... Se os alemães tivessem a bomba, tá entendendo, Nerdcast? Se eles tivessem a bomba, eles iam mandar ela em Moscou e Stalingrado e acabavam com os russos, cara. O anel louco, o Alotone tá falando quais foram os erros. Calma. Um dos erros foi não desenvolver a bomba a tempo. Mas não tem como... Peraí. Caraca, meu irmão. Isso é o maluco. Não tem como isso falar é no assim. Final. Olha só, não é que nem um jogo de estratégia que você tem assim, bomba nuclear. Aí ela tá cinza, escurinha, você não pode selecionar ainda. Mas um dia você sabe que você vai poder selecionar. Não existe isso. Ele não sabia que ele poderia um dia construir uma bomba atômica, cara. O cara expulsou... Ele não fez uma Manhattan Project, cara. Ele marcou a caixinha lá. O cara expulsou todos os cientistas judeus que sabiam tudo sobre fissão nuclear e o cacete. Os dele também não eram ruins, não. Tanto que o primeiro reator nuclear decente era alemão. Os caras só estavam mais atrás. Os americanos estavam com uma quantidade de cientistas inacreditável. De Angra. Não, o de Angra, o segundo alemão, o primeiro é o reator da Westinghouse, que é cópia do Three Mile Island. O segundo é o Black & Decker, não é? O Blue Hand é bom nisso, compadre. O segundo é da Siemens, não me engano. Qual é o reator nuclear de Angra 1? Aí o Blue Hand 1, entendeu? Não tem como. Eles mandaram bem na Marinha em relação a só fazer submarino. A Marinha alemã basicamente era só submarino. Isso eles mandaram muito bem, porque eles avassalaram o mar com isso. Só que os aliados evoluíram com sonar, com um monte de coisa que os alemães não acompanharam. Eles só foram acompanhar no finzinho da guerra. Se eles tivessem acompanhado no início, tinham cortado os comboios de suprimento. E aí a Inglaterra já era. O Bismarck não fosse a pique. O Bismarck que era o grande... O Bismarck é o... Não é o maior, que o maior é o Yamato. É o segundo maior navio da guerra. O grande navio de guerra alemão. É um navio de guerra animal. Basicamente, nada ia durar na frente dele. Ele só foi a pique por um azar inacreditável. Pode dizer que é o dia dos ingleses. Veio aquela luzinha dos céus. Oh, agora vocês conseguem. Se os ingleses não tivessem conseguido afundar ele, não tinha passado mais navio nenhum, flutuando tranquilo. Fight, Jäger! Verhalte, Verzager! Sabe uma parada que eu aprendi vendo um filme, sério, qualquer coisa? Vai. Que eu sempre achava que a parada da Cruz Vermelha, o médico de campo, né? Ele ter aquela marcação de médico, não servia não só pro próprio exército saber, mas como pro inimigo, né? Ter alguma honra e não atirar nos médicos. Mas esse é o objetivo. Mas eu aprendi que o que eles mais faziam era primeiro atirar nos médicos. Aquilo é um alvo, cara. Exatamente. O médico, aquela cruz na cabeça é um alvo, maluco. Você pode pegar qualquer... Exatamente. Não, pega um pouquinho de cima da guerra. Pega um filmezinho de Vietnã, tu vê o cara que morre, o cara tem um rádio. Exatamente. Estrategicamente, você é até uma burrice, né? Porque você tá no campo de batalha, por exemplo, teu objetivo nunca é matar o inimigo, você sabe disso, né? É ferir ele. Exatamente. Se você fere o inimigo, você vai ferir o cara, vai cair, vai vir o outro pra carregar ele. Então você tem dois caras fora de combate. Exatamente. Tanto que o objetivo da mina de pessoal é só cravejado. Você precisa gastar dois. Você tinha três soldados de combate, um soldado cravejado e mais dois pra carregar ele. Segundo Sun Tzu, a arte da guerra. O objetivo, o melhor, né, cenário é que você convença o seu inimigo de não lutar. Não, você ganhe sem lutar, entendeu? Que você não perde, você ganha e você não perde ninguém. Mas né? Essa briga de carreta, só nessa moa incidental, essa briga de carreta vai embora. Ou então, algumas vezes que a Alemanha conseguiu fazer isso, como na invasão da França. Olha só, uma coisa que poderia também ter mudado o rumo da guerra foi que no final a Alemanha começou a perder a guerra em 1943. A Alemanha perdeu a guerra no momento assim, que ela declarou a guerra russa e invadiu a Rússia. Depois de 43, todo mundo já sabia, sabe aquele boato, sabe? A empresa vai ser privatizada, todo mundo perdeu o emprego, sabe qual é? Vamos perder a guerra. Os alemães sabiam que tava dando merda. Vai dar merda, sabe? Vai dar merda. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas dentro do próprio regime sabiam que o Hitler era um maluco do caralho e que ele estava afundando com todo mundo. É, existe um racha no Partido Nazista dos caras que eram aristocratas antigos que se tornaram nazistas e do Hitler e desse pessoal que entrou junto com ele que eram os merda ninguém que vieram fodão. Exato. Então o que aconteceu? Existia uma operação chamada Operação Valquíria, que era um protocolo que daqui a um ano vai ficar eternizada com a cara do Tom Cruise. Nós vamos lembrar dela como um fato histórico. Cara, Tom Cruise vai estragar mais um pouco da história, né? Calma, a Operação Valkyria não é exatamente o que aconteceu com Tom Cruise. A Operação Valkyria, na verdade, era um protocolo da organização de poder caso houvesse alguma desorganização em massa no regime. Ou seja, caso houvesse uma mega bomba que acabasse com o exército, qualquer coisa, caso se desestruturasse a SS ou caraca, caso o Führer morresse, sabe? Era uma reestruturação interna do regime, a Operação Valkyria, um protocolo que eles tinham. Só era do... tela azul. Tela azul, exatamente. Era o boot do Reich. Então, o que acontece? Algumas pessoas começaram a falar, vamos botar a Operação Valkyria em prática e vamos forçar a barra, vamos matar o Führer e a gente coloca a Operação Valkyria em prática. Entendeu? Algumas pessoas leia-se traidores do Reich. Traidores porque eles perderam, né? Se tivessem ganho, eram seus heróis do Reich. Né? Ah, os heróis da humanidade. Não, os caras, olha só, isso que eu não, engano. Mas eles queriam fazer um acordo de paz com a Inglaterra quando eles ganhassem a parada e se unir pra dar porrada na rua. Exatamente, muita gente acha que os conspiradores contra o Hitler que tentaram matar ele com a maleta embaixo da mesa, que é um famosíssimo atentado de 20 de junho, achavam que assim, não eram libertadores aliados dos Estados Unidos que queriam acabar com a guerra. Eles eram nazistas, maluco, que queriam tirar o maluco do poder pra que eles pudessem assentar e dizer, ok, acabou a guerra, nós conquistamos a França é nossa, Polônia é nossa, sei lá mais o que, Tchecoslováquia. Vamos assinar o livrinho aqui e vamos pra porra do Rússia. Exatamente, vamos assinar o livrinho e acabou e vambora, exatamente. Aí o que acontece? Não era pra, entendeu? Se o Hitler tivesse morrido, o que ia acontecer? Não ia acabar a guerra. O Reich ia se estabelecer na Europa, entendeu? Com soldados americanos e ingleses do lado, provavelmente. E a história da conspiração do 20 de julho foi muito maneira. Ela tem um documentário no Discovery Channel que eles reproduziram por computação gráfica o Hitler, o Churchill, toda essa galera no dia 20. Como foi? Quer dizer, eu não vou explicar aqui como é que foi, mas basicamente... Cara, basicamente é pra que vaso ruim não quer, velho. Não, Stauffenberg, que era o nazista de tapa-olho, maluco, que você nunca acreditaria que isso poderia acontecer fora da história do Hellboy. Se alguém falar isso, o alarme de estereótipo toca, né? Cara, eu usava tapa-olho e não tinha mão e acoplava uma metralhadora no braço. Não, metralhadora não, porra. Gustavo, cara, é um nazista que usa tapa-olho e acopla uma metralhadora no lugar da mão. Peraí, isso tá, não é Tarantino, não, cara. Não era metralhadora. Tá maluco. Então, o Stauffenberg, ele perdeu, se fudeu na África, perdeu um olho, nunca conseguiu se adaptar ao olho de vidro e decidiu botar um tapa-olho. Se eu perdesse um olho, eu nem pensava em olho de vidro. Tapa-olho direto. Bom, basicamente o Stauffenberg botou uma mala com explosivo embaixo da mesa de reunião do Hitler e um nazista viu que a mala ia atrapalhar o Führer, empurrou com o pé e a mala... Embaixo da mesa. E o cara afastou com o pé. Aí a maleta foi afastada, explodiu, a mesa de carvalho absorveu a energia e o Hitler não morreu. Morreram 9 pessoas, menos 8. E aí ele foi se gabar pro Mussolini. Olha aqui, tentaram me matar e tal. Etc. Mais uma coisa que mudaria o rumo da guerra aqui. Finalmente vamos chegar ao nosso ponto. Esse o Atu a Alemanha tivesse vencido a guerra ou declarado paz quando estava na sua expansão máxima, o que teria acontecido com o mundo? Antes da gente definir o que ia acontecer com o mundo, a gente tem que definir o cenário que terminou a guerra. Isso, vamos definir, exatamente. Inglaterra não invadida, paz com a Inglaterra e a Europa inteira na mão da Alemanha. Ah, Inglaterra não invadida. Esse cenário é impossível. Por quê? Por quê? A Inglaterra nunca iria entrar em paz com a Alemanha. Então ótimo, Inglaterra está buraco no lugar da Inglaterra. Não, jamais. É, o Churchill era um cara decidido, né? O único cenário possível pra Alemanha ter vencido a guerra seria com a invasão da Inglaterra. Então, beleza, então... Maneiro, faz bom sentido. A Inglaterra ia servir de palco novamente para a invasão americana, inglesa, canadense, etc. Né? E acabar acontecendo isso. O dia D ia ser em outra data, qualquer coisa assim. Então, beleza. A Inglaterra ia ser tomada. Inglaterra tomada, vai. Ou que seja. Os russos. Esse os russos é a fera deles. Sem invasão russa. Sem invasão russa, eu acho que seria o mais plausível. A Rússia se torna justamente uma... A União Soviética se torna um bloco, só num bloco contra o resto da Europa. Exatamente. Seria dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Eu acho que no final de guerra... A Rússia devia ter levado as bombas, cara. É, os alemães não tinham bomba. A Breguin também tinha feito, podiam mandar a bomba na Rússia, só de sacanagem, então. Em vez de mandar no Japão, mandava na Rússia, cara. Eu acho o mais provável, assim, rolando uma paz entre a Alemanha e os americanos. Que os americanos e os alemães fossem entrar na porrada com os russos. O que muitos historiadores comentam e escritores de ficção é que a Guerra Fria, na verdade, ia ser entre o Reich e a União Soviética. É, com os alemães do lado do Reich. Com os americanos do lado do Reich. Exatamente, e os americanos eventualmente iriam se aliar ao terceiro Reich contra o poder comunista. Exatamente. E por quê? Querendo ou não, o nazismo é capitalista, né? Exatamente, extremamente contrário ao comunismo. Peraí, tem uma questão aí. Que vocês não estão levando em conta. Todos os judeus do mundo migrariam para a América. E talvez não fosse possível essa paz entre a Alemanha e os Estados Unidos. Não, porque o Holocausto seria escondido, né, cara? Ninguém nunca ia descobrir. Se a Alemanha tivesse ganho, os judeus da Europa tudo tinham lançado. Aliás, essa é toda a história do filme Nação do Medo, que conta exatamente. O Reich, a Alemanha... Na época na década de 60, o Kennedy, a história do filme é essa, o Kennedy vai visitar o Hitler velho já pra assinar algum acordo exatamente, uma repórter tá descobrindo o que aconteceu com os judeus, que ninguém sabe, porque não é só descobriu sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração, quando começaram a varrer a Europa, as forças aliadas invadindo e retomando as terras, e começaram a achar os campos. Antes da guerra, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, se a Alemanha tivesse ganho a guerra, ninguém nunca ia saber o que aconteceu. A solução final teria seguido até o fim e pronto. Não, tudo bem que não sabia sobre a solução final. Mas sim, mesmo não. Assim, não mesmo ia... assim, todos os que conseguissem fugir para os Estados Unidos saberiam que os judeus eram perseguidos pelo regime. Não, mas isso. Mas a perseguição sempre se soube. Isso sabia desde o início. Então. A perseguição não é o negócio. O lance é o holocausto, né? Aliás, próprios campos de concentração, as pessoas sabiam que existiam. Só não sabiam que, na verdade, tem uma diferença entre campo de concentração e campo de extermínio, você sabe disso, exatamente, né? Exatamente. Campo de concentração é uma prisão. Campo de extermínio é onde ocorreu o holocausto, onde os judeus eram mortos em massa. Então, tinha essa diferença. Inclusive, tem um campo de concentração que eu fui, na Alemanha, que é perto de Munique. É um campo que era muito conhecido lá. Foi o primeiro campo de concentração que teve, e todo mundo sabia que existia, tal, mas era uma grande prisão, na verdade. Dachau é a maior prisão alemã de prisioneiro político, antes de começar os outros campos. Mas ali era prisão, não era... Era um campo exatamente igual aos outros, com um trabalho liberto escrito na porta, como os outros, teoricamente, não era um campo de extermínio, né? Ninguém ia lá pra morrer. Na verdade, também que o holocausto, o extermínio, não foi só a exclusividade judia, né? É, exatamente. Não, todas as minorias étnicas. Ciganos, eslavos. Exatamente. Agora, ia acabar a guerra, iam ficar os judeus gritando da América que teve holocausto, não sei o que lá, e a Alemanha ia ficar negando, falando, não, vocês estão exagerando, não foi assim, vocês estão traumatizados. Não ia ter nada, sabe? Eu acho que não ia ser assim. Não, olha só, mesmo que existisse, olha só, a bomba nuclear em Japão, no Japão, é um puta de um crime de guerra que todo mundo passou a mão na cabeça dos Estados Unidos porque ganhou. Exato. Entendeu? E todo mundo viu o massacre de inocentes civis que aconteceu lá. Entendeu? Mas vamos voltar pra Alemanha vencedora da guerra. Então, olha, a Alemanha manda na Europa, certo? Todos concordam? Não, e vocês esqueceram um detalhe. A Alemanha é vencedora da guerra. A Alemanha tinha como tecnologia. Os alemães teriam um radar decente, que eles estavam fazendo, eles iam roubar o radar dos ingleses. Eles tinham um míssil intercontinental balístico que eles estavam inventando, já estava quase pronto. Eles não tinham bomba atômica ainda, mas de repente podiam chegar a fazer. Iam ter uma marinha razoável, porque ia dar tempo deles fazerem uma marinha razoável. Iam ter uma quantidade de submarino inacreditável, de um submarino foda. E mísseis lançados de submarino. Não, e mais uma coisa, aviões a jato, meu amigo. Aviões a jato, tanques de guerra foda, que o Tiger 2 é o melhor tanque da guerra. Quer dizer, o exército alemão não ia ser de brincadeira pra nem ficar brincando, não. Pois é, porque quem perde paga a conta, então ia estar todo mundo endividado com a Alemanha. E a Alemanha ia estar com um exércitozinho prontinho, não ia estar com aquela tecnologia vagabunda e sem fábrica, não. Então vamos estabelecer, acabou a guerra, a Alemanha está a dona da Europa, existem os Estados Unidos e a Rússia, certo? Certo. União Soviética. A União Soviética. O Japão levou a bomba ou não levou? Boa pergunta. O que aconteceu? Acho que levou bomba sim, porque na verdade o Japão já estava em vias de se render, né? E os Estados Unidos, na verdade, eu acho que ele quis mostrar a bomba. Mas eu já vi um especial falando sobre a rendição japonesa, até muito, muito legal, porque quando caiu a primeira bomba, houve uma reunião dos generais com o imperador. E o imperador não fala na reunião, porque o imperador fala é verdade absoluta, ninguém pode contar o imperador, coisa bizarra. Então o imperador fala para o Sparrow e fala para ele. E o imperador queria se render, falou para o Sparrow para dizer para os caras para se render. E os caras falaram que não, para segurar a onda, para ver como é que rolava. Aí eles deixaram passar. Quando caiu a segunda bomba, rolou a mesma coisa, o imperador também falou, quero se render. E os generais falaram, não, vamos se render. O imperador levantou e ele falou, não, nós vamos nos render. Esses generais fizeram a rendição e todos os generais... O imperador peidou na farofa. O imperador falou, porra, fudeu, os caras mandaram mais uma, vai ser mais uma cidade, já perdi duas cidades, vai ser terceira. Tanto que esses generais que falaram não contra o imperador, todos se mataram. Você falar sobre se teria bomba atômica ou não no Japão, depende dos parâmetros, porque muitos acreditam que um dos motivos da Alemanha ter ganhado a guerra nesse passado alternativo seria... Os Estados Unidos não entrando na guerra, entendeu? Seria não, se os Estados Unidos nunca entrou na guerra, aí não tem guerra com o Japão, não tem bomba atômica. Não, não. Os Estados Unidos podem ter entrado na guerra com o Japão e não ter entrado na guerra com a Alemanha. São tantos parâmetros, então a gente tem que estabelecer, ok. Beleza, a gente está definindo isso. O Japão levou bomba para os Estados Unidos mostrar força para a Alemanha e para a União Soviética. Okay. Esse é um ponto que eu acho interessante, que não ter guerra do Japão com os Estados Unidos é pouco provável para a situação da época. Então tá, então... A guerra com a Alemanha não é obrigatória. Eu acho que esse lado do Japão tomar a bomba e a Alemanha fazer uma guerra com a parte dos Estados Unidos, vale. Ok, então os Estados Unidos só lutou contra o Japão. Só fez guerra contra o Japão, mandou a bomba no Japão e a porra parou aí. Isso, e os alemães logo desenvolvem a bomba. Os alemães desenvolvem pau a pau com eles, porque sem estar tomando bomba na cabeça fica mais fácil. E os russos? Os russos também, porque os russos... Como os russos ganharam a bomba? Vários cientistas que fizeram a bomba pros americanos eram simpatizantes da União dos Russos. E achavam que um país do mundo só não devia ter aquele conhecimento, que todos deviam ter. E eles venderam o segredo pros russos. Tanto que dois caras desses foram enforcados por um traidor. É mesmo? Nos Estados Unidos? É. Tá, isso é morte, porra. Eu acho que não foi foca, não. Acho que foi cadeia bélica, mas whatever. Mas, peraí, teve muito cientista também que fugiu da Alemanha pra Rússia. Todo mundo não foi pros Estados Unidos, né? A Rússia também tinha galera. Mas, os russos faltavam pulo do gato pros russos qualquer, que entendi. Os caras deram o pulo do gato. Entendi. Os caras deram de bombejada. Aqui, ó, faz essa merda funcionar. Sai, querida! Farrai, sai, passada! A gente tem um pós-guerra Três superpotências, certo? Exato. As três com um brinquedinho. Não teríamos mais o G8 que hoje existe. Teríamos G3. Teria o G3 com um brinquedinho. E com uma variação muito foda, que é três com brinquedinho, mas só uma com foguete. Porque a Rússia e os Estados Unidos têm foguete porque eles roubaram os alemães. Como sem eles roubarem a pesquisa alemã, eles vão ter que desenvolver do zero. Uh-huh. A Alemanha com ICBM, com míssil balístico, com bomba atômica na cabeça, e os outros com um bombinha de avião. Depende, cara. O programa nuclear chinês é todo baseado em espionagem, né? Os caras não precisavam desenvolver nada do zero. Os caras roubaram tudo dos Estados Unidos. Mas eles roubaram de quem, meu amigo? Eles vão ter que roubar dos alemães. Então, eles vão ter que ir através de espionagem mesmo. E assim, cara, o chinês na Alemanha chama atenção pra caralho. Não, é na Alemanha, cara, eles roubaram... Eles roubaram da Rússia. Não, roubaram dos Estados Unidos, ô maluco. Mas aí, convenhamos que um lance desse, um foguete desse aí, não ia ficar muito tempo como segredo, não, cara. Claro. Foi mal do foguete ia. Tanto é que os americanos só conseguiram fazer foguete foda e barrar os russos em termos de foguete foda, porque o Von Braun tá do lado deles. Pô, cara, mas os aliados... Você manda um foguete, o foguete não explode. O cara pega o foguete, estuda o foguete, daqui a pouco, rapidinho, o cara já... Não, cara, mas aí... Cara, historicamente não foi assim. Os caras ralaram pra caralho pra fazer foguete. P-51 no final da guerra já tinha um foguete nas asas. Lançava um foguete. Cara, nos alvos. Aqui é um foguetinho. Aqui não é um foguete supersônico que atinge o outro lado do jogo. Mas é um processo. Tá, é esse, cara. Não é, não. É entre brincar de maquete e brincar de mandar o homem no espaço. Tem um meio termo aí que atrapalha a brincadeira. Os russos pegaram a base alemã onde os foguetes eram fabricados, desmontaram a base inteira e conseguiram copiar. Demorava muito tempo pra fazer isso. Na minha opinião, todo mundo tem bomba, mas só a Alemanha tem foguete. Nesse minha opinião é exatamente a mesma. Todo mundo tem bomba, só a Alemanha tem foguete e a Alemanha tem CBM. Tem foguete até anos 60, final dos anos 60. Aí já dá pra ter que igualar. Então, isso significa alemães no espaço. Alemães no espaço e alemães com submarino começando foguete, porque chegaram a fazer isso na guerra. Sai, querida! Farrai, sai, passada! É. Não era político, guerra fria. Ah, guerra fria total, os alemães no espaço, como disse o Jovem Nerd. A suástica pintada na lua, né? Com certeza. Muito provavelmente. Uma certa corrida espacial entre os três. Década de 60, aliança América-Reich contra a União Soviética. E a União Soviética ia acabar levando a pior de novo. Na realidade alternativa também. Também. Queria abordar uma outra parada, que é o seguinte. Hoje, os terroristas são muçulmanos por conta de Israel. Certo? Exatamente, uma coisa que tem que ser falada. Problemaço e todo esse terror Israel, que existe hoje é por conta como da criação... Como foi fundado o Estado de Israel? O Estado de Israel foi... A ideia do Estado de Israel foi uma compensação ao povo judeu pelo pau que eles tomaram na guerra. Há muito tempo, judeus lutavam pela criação do Estado de Israel. Não foi uma coisa que eles tiveram aí, tiveram uma ideia. A imigração judia para Israel, para Palestina, isso, na verdade, começou no início do século, no final do século XIX. Através de assentamentos. Eles compravam terra e mandavam vir a família. Mas o Estado só existe por causa da ONU, cara. Se não existe ONU na jogada. madrugada. E não existindo o Holocausto, quer dizer... Não existindo o Holocausto não, né, cara? Não tendo provas, não tendo sido divulgado o Holocausto, né? Porque ia ser escondido. O Salvador Aranha foi o cara que arquitetou prorrogar a votação pra criação do Estado de Israel. Ah, Brasil prorrogar a votação... Pois é, o normal é antigo. Nesse cenário, eles iam ficar explodindo bomba lá na Alemanha, tô te falando. Provavelmente. Na Alemanha? Não. Por que na Alemanha, cara? Mas eles não têm Israel e tem... Israel existe, cara. Israel existe. Mataram quase todo mundo. Não existe Israel. Aqui era um território inglês, provavelmente teria ficado pro lado da Alemanha. Vocês não têm que considerar também o seguinte, né, cara? Isso que você tá falando, assim, se sobrassem judeus suficiente, né? Porque se a Alemanha tivesse... Não menospreze a capacidade de sobrevivência. O Oriente Médio seria dividido, basicamente, entre os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha. Como ela vivia, né? Não ia ter de Israel porque a Alemanha não ia deixar. Cara, não ia existir o Estado de Israel. Não tem porquê. O momento histórico que chegou a formação do Estado de Israel não existia. Ia ser provavelmente a Alemanha aquilo. Porque aquilo é a Inglaterra. É um território da Inglaterra que a Inglaterra... Calma. No fim da guerra, meio que perdeu. Mas a Inglaterra do início era contra o Estado de Israel. Claro, é a território deles, porra. A Palestina é inglesa. Não, e tanto que ele falou assim, ó. Não tenho propriedade pra julgar esse caso. Então entregou na mão da ONU. É. Na Terra chegou e falou assim, lava as minhas mãos. Deu uma de Pôncio Pilato. Porque a pressão americana, dos judeus americanos, era muito grande. Se não tivesse Inglaterra e não tivesse a ONU, a Palestina seria alemã, com certeza. Então, não foi só isso. Não foi só a questão dos judeus. Tendo judeus nos Estados Unidos também ajudou. Mas o principal motivo era pra você ter uma base do mundo, entre aspas, do mundo ocidental. Quer dizer, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos hoje em dia financia Israel? Dá muito dinheiro. Hoje em dia é assim. Nessa época, porque nessa época não é. Os americanos mandavam União, o chá da Pérsia comia na mão dos americanos, faziam com os americanos. O Irã era governado da embaixada americana. Eles não precisavam de mais lugar nenhum. Os americanos mandavam o que queriam ali. Quando? Final da guerra. Olha só, whatever! Não existe Israel no nosso, na nossa realidade. Ponto final! Vamos organizar o pensamento. A Alemanha ganhou a guerra, a Alemanha é dona da Palestina, é isso? A Alemanha é dona da Palestina, isso. Poderia a Alemanha tentar cristianizar a Palestina? Levar cristãos para Jerusalém? O partido nazista não é um partido cristão. Não teria porquê. Então seria uma Palestina muçulmana nazista. Aquela região provavelmente seria exatamente o que ela é hoje para os Estados Unidos. O que é? Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, são nações que têm uma boa relação com os Estados Unidos porque é uma relação de comércio. A mesma coisa que seria com a Alemanha, entendeu? Uhum. Provavelmente não seria nem uma questão de bom relacionamento. Seria uma, mais ou menos, como colônia. É. O Irã provavelmente seria aliado dos americanos, como já era, porque era aliado dos ingleses antes. Então, os americanos iam mandar no Irã, mandavam na Então, época. A Palestina ia permanecer muçulmana e os judeus iam ser expulsos de lá pelo Reich e iam fugir para os Estados Unidos. Então, como nessa realidade alternativa ninguém sabe do Holocausto, não houve essa movimentação em prol do... Rapaz, o Stalin matou 60 milhões de russos. Nem por isso ele fez o Estado para os russos separados do Stalin. É a mesma coisa, ninguém soube por isso. O Estado das vítimas do Stalin. Não rolou. O cara morreu, ninguém soube. América do Sul. Nós e a Argentina seremos aliados dos alemães, nós estaremos falando alemão. Não, eu acho que não. Você acha? Seria aliado alemã, mas o Brasil ia ser aliado dos americanos, cara. Nunca, em tempo nenhum, Getúlio apoiava os nazistas. O Brasil aceitou a siderúrgica, agora tem que assumir, maluco. Mas, cara, a gente aceitaria a siderúrgica se os americanos não entraram na guerra contra a Alemanha? Não, por que eles estão a siderúrgica pra gente? Exatamente. Não, mas os Estados Unidos quereria, de qualquer forma, os pontos estratégicos lá no Nordeste, etc. Ponto estratégico de Natal? É inútil pra atacar a Europa. Sem guerra na Europa não tem ponto estratégico. Provavelmente o ponto estratégico seria a Ilha de Páscoa. É. O Chile seria aliado dos Estados Unidos. Aí concordo, o Chile tem muito mais lógica. A gente seria aliado da Alemanha, com certeza. Uh-huh. Até porque é o seguinte, é uma coisa interessante que agora eu concordo plenamente com o Blue Hand e vou te falar por quê. Basicamente, na verdade, o Estado Novo caiu muito por causa do fim da Segunda Guerra Mundial. Porque qual era o sentido de você lutar pela democracia se você não tinha um Estado Democrata no Brasil? Isso foi principalmente tão claro que pro Getúlio, se ele começasse a ver que a Alemanha já podia começar a se dar bem, quer dizer, o lance era ir pro lado de lá, porque na verdade é ali que ele ia encontrar o autoritarismo que ele estava procurando, entendeu? A Alemanha é o que o Getúlio queria ser. Concordo. E o próprio Getúlio era meio gaúcho, né? Separatista? Não, tinha aquela coisa... Aquela coisa de não usar o PT. E eu arrisco, Cuba seria a mesma coisa, teria Fidel. Cuba não ia mudar, cara, impressionante. Em qualquer realidade, Cuba é a mesma parada. Fidel falando 7 horas, não sei o que, Estados Unidos incomodadíssimo. Ia ser a mesma parada. Quem mandar nos mares garante Cuba. Ué, não, mas Cuba é comunista, cara. Cuba é comunista, mas só tem um aliado. Cuba virou comunista porque os russos tinham um certo poder naval pra bancar a brincadeira e tinha boa pra bancar. Então, cara. No Rand, eu queria dizer que a ideologia do Fidel não é exatamente a ideologia comunista soviética. Ele se adaptou porque era aquilo que ele poderia... É. Era aquele lado que ele poderia ir. Esse que a gente viu. O Fidel garantiu dele do lado dos russos. Tanto os Estados Unidos como a Rússia, como a União Soviética, teriam menos força, né? Porque eles não iam ter os Estados... Ah, o poder deles... Eles iam ser os mais fracos. Seria a Alemanha primeiro e eles por baixo. Seria mais ou menos a OTAN, sendo que eles seriam no lugar dos americanos hoje em dia. Outra parada... Ronaldinho Gaúcho e toda essa galera ia continuar jogando aqui no Flamengo. Não ia pra lá, meu irmão. Você não é, então. Só aí, ano no rádio. É verdade, cara, agora que eu saquei. Só aí, ano no rádio, não adianta. É verdade, maluco. Aí que tá, é uma coisa. É uma coisa interessante de falar que é o seguinte, aí a gente fala assim, até que a gente tá falando, antes você falou do Ronaldinho e tal, dos radicalismos assim, nazistas, né? Quer dizer, eu acho que isso aí também, é claro que eles eram extremamente radicais, mas eu acho que se a Alemanha ganhasse a guerra, isso ia amenizar muito, assim, porque muita da coisa assim que aconteceu com os judeus, tá, é claro que eles foram tidos como bode expiatório. Então, muita gente ali sabia que aquilo ali não era bem aquilo, quer dizer, muita gente acreditava, não é que eles eram inferiores, tá, mas eles foram usados como bode expiatório da coisa, né? Calma aí, cara. Hoje em dia o pessoal chama os caras de macaco no jogo de futebol, meu irmão. Não, cara, hoje em dia, depois do ano 2000, o nego fica chamando o cara de macaco. Não, você acha que se a Alemanha tivesse vencido a guerra, os caras não iam deixar nunca. Mas, isso que eu tô dizendo, que é o seguinte, não necessariamente, porque, por exemplo, você vê, os alemães inventaram uma coisa muito interessante, que foram as SS, que todo mundo já ouviu falar, né? O que que era as SS? As SS era o exército mais revolucionário que teve, porque eles conseguiram criar uma tropa, um exército universal. Como é que funcionava as SS? Então era assim, você, por exemplo, quando tem um exército do Brasil, você pode entrar brasileiro, um exército ou naturalizado brasileiro. As SS não, como as SS não era o exército alemão, onde você invadia, você começava a recrutar gente. Então você tinha, inclusive, SS indianos, pasmem, indianos. E os últimos caras que defenderam Berlim eram caras da SS franceses. Isso só ilustra um pouco como, na verdade, essa coisa é uma grande hipocrisia, entendeu? Se eles começassem a ver assim que isso era, que não era mais interessante para eles promover o Holocausto, que não era mais interessante para eles promover essa política racista, é lógico que eles iam começar aos poucos a... Mas isso provou que eles estavam perdendo a guerra, cara. No início da guerra, para vocês, SS tinha que comprovar várias gerações de raça ariana. Quando começou a faltar gente, eles estavam pegando eles onde vinha. Cara, mas o próprio comandante maior do estado não era, entendeu? Esse que é o negócio. Exato. Cara, ele é ariano sim, foi maior. Claro que não, cara. Porra, ele não era ariano coisa nenhuma, o Hitler, cara. A mãe dele não era judia? Não. Bom, esse nego fala hoje em dia, ninguém tem prova. É? Cara, nego fala que a mãe dele era judia, não tem nenhuma prova. A prova que o nego tem é que ela é a prima do pai. É a única prova que o nego tem. O pai é 20 anos mais velho que ela e é a prima dele. E ele nasceu na Áustria, porra. Mas não quer dizer nada. Se ele nascer na Áustria, não quer dizer que ele era ariano. Ele mesmo. É, exatamente. Não se, ele falava que não se encaixava nos padrões. A Áustria e a Alemanha faziam uma grande Alemanha pra eles, tanto que eles a Áustria nunca foi invadida, a Áustria foi anexada. Se a Alemanha ganhasse, ela ia continuar com esse papo de ariano, de raça pura. Não, cara, não por muito tempo. Isso não ia sobreviver ao Hitler, entendeu? Você falou de abrandar. O Stalin morreu. Quem entrou no lugar? Khrushchev. Não abrandou porra nenhuma, quase. Do Abrandão, quando é que foi cair a cortina de ferro? Com Gorbachev. Com Gorbachev, 40 anos depois. É. Entendeu? Abrandar, então, esse negócio de abrandar é relativo. É. Eu não lembro de ouvir essa frase, mas alguém falou: não existe nada melhor para curar as feridas do que um bom negócio. Entendeu? Então, um bom negócio... O negócio, vocês estão confundindo duas coisas. Negócios é uma coisa. Os caras têm respeito... Não, cara, presta atenção. Tem respeito pelas outras raças. Eles iam negociar com a gente. Vamos negociar com os macacos. Vamos negociar com os macacos. Então, tira o nosso dinheiro e vai embora. A gente continua sendo macaco pra eles. Cara, não é bem assim, cara. O Japão, cara, que foi um país escorraçado pelos americanos, que perdeu o direito de ter exército quando acabou a guerra, que aprendeu a jogar beisebol por causa das bases americanas lá. Hoje, cara, o Japão é uma mega potência de negócios ultra avançados, e os Estados Unidos faz muitos negócios com o Japão. Todo mundo é amigo, cara. Fazendo negócio, todo mundo vira amigo, cara. É isso que eu tô falando. É parceiro de negócio, cara. Não tem amigo. Não, tudo bem. Não tem amigo, mas todo mundo faz negócio, entendeu? O país é amigo. O americano... Poderia ser abrandado superficialmente. É, superficial ia rolar negócio, mas a parada não muda. Preconceito vai existir sempre, porque existe até hoje. Eles perderam a guerra e existe até hoje, entendeu? Agora, a gente tá falando das grandes políticas. Não, a gente não tá falando de grandes políticas, a gente tá falando de futebol. Depois de um bom tempo nesta guerra fria, miserável, o que iria acontecer? Cara, sinceramente, sem sacanagem, eu acho que ia rolar um final ridículo como rolou da guerra fria que a gente teve. Alguém ia quebrar. Os russos estão matando a bucha, porque competindo com dois, não ia dar pra brincar, né? Os russos iam quebrar, a Alemanha nazista ia se abrandar, ia fazer negócios, fazer uma moeda única na Europa, como foi feito, e ia estar tudo bem. O mapa ia estar vermelho na Europa, os Estados Unidos ia estar lá. Não, ia surgiu uma certa guerrinha fria entre os americanos e a Alemanha, como tem hoje em dia entre eles, e uma guerrinha comercial. Nessa realidade, em que ano que morreria o Hitler? Ele deu menos de 20 anos depois da guerra, não passa disso não. Ele tinha 60 e pouco. Já ele tava muito doente. A paixão que o cara tinha, ideológica, depois que ele conseguisse dominar a Europa, tivesse estabilizado a Europa, será que ele não ia tentar atacar a Rússia ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem motivo, não. Os russos, talvez. Não tem motivo, nem tem como. Porque, na verdade, ninguém quer conquistar a Europa. Tem sempre um segundo objetivo, né? A Europa seria... Cara, mas ele já tem 24 territórios. Exatamente, era 24 territórios, maluco. Agora olha só, tem mais uma questão levantada aqui num mundo maluco desses. O mundo hoje, o mundo já é uma loucura foda como é hoje. Imagine se os grandes pop stars e toda a influência de cultural viesse da Alemanha. Ia ser nego andando de lycra, de couro, de látex o dia inteiro, dando tapa na cara, mas ia ser um inferno, cara. Cara, não ia ter Madonna, ia ter Nina Hagen.